Ó, aí a gente podia fazer assim agora. Eu pergunto pra vocês, aonde nós estamos indo e todo mundo grita: "We are going on an adventure!" Tá, aí então isso vai ficar legal, o que vocês acham? Ah, não, cara, isso vai ficar uma bosta gigante, Frango. Meu Deus do céu. Ah, não, pode perguntar. O Frango sempre tem essa. Quando ele falar, pra onde é que a gente tá indo, ele te grita: "No cu da sua mãe!" Vamos começar agora o nosso quinto ou sexto ou sétimo, não sei, depende de onde você vai sair. Podmico! É o primeiro Podmico. É, não, depende, né? Depois do reboot, Então, na nossa era Podboot, esse é o nosso primeiro Podmico. Bom, a início, a gente espera que esse podcast saia, porque na semana passada se perdeu no espaço-tempo, mas esse aqui, se tudo der certo, vai seguir o seu caminho feliz e fiel. E hoje a casa está relativamente cheia, estamos aqui com o Sven. Prazer, olá, muito bem, tudo bom? Boa noite a todos. Estamos aqui com o Hobbit, Bruno. Eu vou alargar o seu um anel. Também está aqui com o Marcelo. Olá, eu não tenho uma frase de efeito bonitinha. E agora a gente também tem o primeiro podcast com o nosso novo participante do site, o Pandorga. Diga um oi para os nossos leitores, se é que existe, Pandorga. Olá, tudo bem? Pô, ficou igualzinho, cara. Parabéns. Caralho, a gente tá cheio de celebridades aqui, cara. O som, é... Não, agora calma. Isso merece um momento histórico. Gugu Liberato falando com o Paulo Henrique Azulino. Bom, pera aí então. E hoje, depois do domingo, legal? Não. Eu vou elaborar uma pauta antes, cara, que... É, mas o legal é que os dois são da Record, né? Então... Os da Record, exatamente, cara. Fazer um domingo espetacular junto. É, então você vem logo atrás de mim. E enquanto o Gugu Liberato e Paulo Henrique alguma coisa, não conversa. Amorim? Achei que ele era Azurim. Bom, Azurim. Bom, então vamos lá. O tema de hoje é Tolkien. Pra quem não sabe, Tolkien é o criador do Senhor dos Anéis, do Hobbit. Tipo, ninguém sabe disso. Bom, você quer apresentar no lugar? Você vai ficar... Vamos lá. Então muda o apresentador, tá bom. Não, mentira, vai, Frango. Eu não estou preparado ainda, cara. Tá, então você fique. Respeite o seu lugar na hierarquia do MRZI, seu cocôzinho. Cocôzinho. Você é um. Vai fazer teus cookies lá, Fernando. Teus cookie hobbit. Você é um cocô. Seu cocô. Bom, vamos lá então. Ô Bruno, você que já se mostrou um pequeno entendedor do assunto, qual a sua obra preferida do Tolkien? O Hobbit, cara. Com certeza. Filho da puta, roubou a minha opção, mas tudo bem, continue. É a melhor coisa que Tolkien escreveu, cara. Pra quem não sabe, você podia contar a história do Hobbit. Dá um resumo aí do Hobbit. Dá resumo, é o seguinte. Bilbo Bolseiro, ele era um Hobbit como qualquer outro. Ele era vagabundo, não fazia porra nenhuma da vida, só queria beberrão, fumar. Ele tinha um parça, né, o amigo dele, que era o Gandalf. Todo mundo conhece o Gandalf, ainda o cinzento. Que chega comigo pra uma aventura. Junto com 13 anões, que eu não vou falar o nome dos 13 anões, que eu não lembro o nome dos 13 anões. Soneca, Atim. Mais ou menos isso. Espirro Zangado. Espirro Zangado, Mestre Dunga, Cafu. Mestre Dunga, o Zagalo, Cafu, o Vanderlei Luxemburgo, Filipão, enfim. Comigo pra uma aventura, atrás de um tesouro. Perdido na montanha solitária que habitava o dragão Smaug. E eles saem atrás desse tesouro, percorrendo por mil aventuras numa terrinha cheia de confusões, e orques, e aranhas, e os cambal. E é mais ou menos isso. É um livro curto. É um livro curto. Vale, É um livro que tem o quê? Umas 200 e poucas páginas, eu acho? Ih, cara, acho que chegou... dá umas 250, eu acho, nessa base. Então, e foi o primeiro livro mesmo do Tolkien nessa mitologia da Terra-média. Então, vocês sabem como nasceu o livro? Eu lembro que eu tava lendo em algum lugar que o Tolkien era um professor e ele tava corrigindo uns textos de alguns alunos e um aluno não tinha escrito nada no espaço que era pra escrever o texto e o Tolkien, num delírio alucinante, provavelmente tava chapado de ópio, escreveu: em uma toca vivia um hobbit. E foi com essa frase, que é a primeira frase do livro, que nasceu todo esse universo da Terra-média. Um buraco, né? No chão vivia um hobbit. E um coelho branco. E um coelho branco. Mas e ele escreveu pro filho dele, né, cara? É, falando que ele contava essas histórias, ele contava pros filhos dele, né? Eu acho que o que deixa o livro tão interessante é que, ao contrário do Senhor dos Anéis, do Silmarillion, das outras obras do Tolkien, esse livro foi escrito num tom completamente épico, num tom pra criança mesmo. Então, toda aquela coisa chata do Senhor dos Anéis de ficar 3 capítulos escrevendo a maçaneta de uma porta é completamente cortada no Hobbit. No Hobbit, as coisas acontecem até muito rápido. Por exemplo, a estadia do Bilbo na última casa amiga, né? Dos elfos. Homens. Dos elfos, isso. Dos elfos na floresta. Elfos da floresta. É em Rivendell. É menos de 2 páginas explicando o que acontece. O próprio Tolkien diz mesmo no livro. É algo que muitas coisas boas aconteceram, mas ninguém compra livros pra ler coisas boas, né? Então, ele parte direto pras aventuras. E vai ter um filme do Hobbit, pra quem não sabe. Esse ano. Pra quem morava embaixo de num buraco de chão? É, que morava lá na porra do condado. Que não sabe. Teremos o filme do Hobbit pelo Peter Jackson de novo. Se eu não me engano, o filme ia sair pelo Guilherme Del Toro, né? Mas ele pulou fora do projeto. Ele perdeu pra trás. Arregou. E aí passou. O Peter Jackson ia ser só o produtor, né? Ele chamou o Del Toro, ó, vamos lá fazer, a gente se entende aí. Aí o Del Toro ficou se metendo um monte de merda que acabou não saindo. Um monte de filmes que acabaram não saindo e voltou pra mão do Peter Jackson, porque o estúdio já tava... O que eu acho que seria uma coisa bem legal, um filme do Hobbit pelo Del Toro. Ah, seria, tava todo mundo interessado. Ele já tem esses filmes infantis que ele faz. É, infantis assim, pra caramba, tipo Labirinto do Fauno. É. Realmente é um filme de criança, né? Não, eu tava falando do... Não, do Fauno. Criança morta. Daquela... Pequenos Espiões, né? Que lá, assim, aquela pegada lá ia ficar uma coisa interessante, cara. É um filme que o Neil Gaiman gosta de levar a filha dele pra assistir. Esse negócio mesmo, né? Ele mostrou que sabe lidar com fantasia, né? Eu pensei que o pessoal tinha alguma esperança. Cara, eu acho que um filme do Hobbit pro Guilherme Del Toro ia ser a coisa mais escrota. Ia ser um Hobbit modelinho, um Hobbit cheio de coisas profundas. E o Hobbit é algo simples, ele não precisa ser... É, você preferia um Hobbit pelo José Padilha, é isso? Não vai subir ninguém na montanha solitária, não. Não vai subir ninguém na montanha solitária, não. Põe na conta do Gandalf, porra. Eu preferiria um Hobbit pelo Michael Bay. Ia ficar genial. Explosões, né, cara? Esse foda que quando o maluco tira a flecha assim no peito dos maus e explodir assim pra tudo. Oi? Com o Shoy, ela. O cheiro de uma bufa. Cheiro de uma bufa? Cheiro de uma bufa como o Frodo. Não, ele ia ser frio. Todos os anões. Todos os anões ia ser o Shela Bufa. Cheiro de uma bufa. E provavelmente o Smaug, ou Smaug, como o Bruno disse. Smaug. Dei o Smaug e eu falo Smaug. Eu falo Smaug, é muito mais poético. Bom. Muito mais bicha, né? Smaug. Smaug. É. Bom, o Smaug provavelmente seria um robô. Se transformaria em dragão e teria metralhadoras acopladas nas costas. Esse seria o Hobbit do Michael Bay. O Hobbit, uma explosão inesperada. Uma explosão inesperada, exatamente. E a Galadriel seria a Megan Fox. A Megan Fox. Ia ficar fazendo caras e bocas o filme inteiro, assim. O que eu não ia reclamar, ia achar bem interessante. Eu acho que o Titio Ian McKellen não ia aguentar se a Megan Fox fosse Bate, bate. Ia, é, cara, aguenta, e assim, ele, é, ele aguentou a outra gostosa lá, Liv Tyler. A que fez a... Quem é que fez a galã? É, não, a Liv Tyler. Ah, tá, sim. Então. Bom, então, isso foi o Hobbit. E você, Peixe, o que, que você gosta do Tolkien? Como eu sou um cara chato pra caramba, eu gosto do livro que o pessoal acha o mais chato de todos os livros dele. O Silmarillion. Eu leio essa porra desse livro umas duas vezes por ano, quase. Você faz ele de Bíblia, né? Você leva ele no ônibus e começa a pregar a palavra de Tolkien. A palavra do Avatar. É, exatamente, cara. Se pensar bem, é o Velho Testamento, é o Silmarillion. É o Silmarillion. Tá toda a origem. Então, diga um pouco pra galera o que é o Silmarillion. O Silmarillion conta toda a origem, desde a criação daquele mundo, da Terra-média. As outras terras, né? Valinor, Terra dos Deuses. Toda a criação, toda a história, a história do Morgoth, o cara que era o menor. Também, né? O Melkor, né? Melkor, o Morgoth, que era o fodão. Ele que era o chefe do Sauron. O Sauron é o office boy dele. O Sauron é o Maia. O Maia, né? Tem várias raças de deuses, né? Então, o Maia, os Valar, que eram os mais fodão. O Morgoth era um Valar. Exatamente. E ele era o mais fodão dos fodões, porque ele tinha todos os poderes dos outros também, em outro grau, né? Ele é como se fosse um Lúcifer, assim. Ele era um Lúcifer. Isso sim. Ele é o Lúcifer. As obras de Tolkien, sim, são cheias de referências bíblicas. São muitas. O Ilúvatar era o deus único, né? O Eru Ilúvatar. Exatamente. E ele conta a história essa Silmarillion. Fala de três joias, né? A Silmarils, que o elfo Fëanor, o mais hábil de todos os elfos, criou. E foi o que começou a guerra, né? A guerra entre os elfos, trouxe os elfos de volta pra Terra-média. Então, é um período, é um livro que conta de períodos muito extensos de tempo. Ele se refere à primeira era, né? A primeira e a segunda era, principalmente. São muitos milhares de anos. É bacana pra gente ver que quem leu O Senhor dos Anéis acha que o Sauron é um cara foda, mas depois que você leu o Silmarillion, você vê que ele era... Ele não era tudo isso, né? Tinha caras piores. Ah, ele é tudo isso, ele é foda. Agora você imagine o meu core, né? Exatamente. Que é mais foda ainda. O Sauron era o... Ele é o primeiro foda. Lugar tenente, como falavam, né? Isso. Ele era o capanga só do cara. Interessante que o Sauron, né? Ele já teve várias encarnações, né? Inclusive durante o Hobbit, ele é o necromante. Que ele tem. Inclusive, quando o Gandalf ele some, ele peida na Muzenga e vaza, deixa os caras no meio da floresta negra lá, ele vai pra combater o necromante no castelo dele. Isso que foi um retcon. E isso no Contos Inacabados conta. Foi um retcon do Tolkien, né? Ele tinha o personagem necromante, né? Aí ele criou o Sauron e era pra ele. Ah, é o mesmo cara. É o mesmo cara, exatamente. Que inclusive isso mais pra frente foi nos contos inacabados, né? Foi reorganizado e contou esse período dessa batalha contra o necromante. Exato. A invasão, o cerco ao castelo do necromante. O necromante seria, na verdade, a forma espiritual do Sauron depois de ele ter sido morto, né? Isso. Depois ele se jogou. É, o que conta do... A mão tá... Exatamente. É um negócio meio Voldemort, né? O Voldemort que é um negócio meio Sauron, na verdade, né? Exatamente. A única diferença... Não vamos falar, não vamos falar. Vamos comparar com Harry Potter, porque... A única diferença, só pra mostrar, uma frase pode mostrar a superioridade do Senhor dos Anéis. O Sauron não precisava comer unicórnio pra ficar bombado. Acho que acaba aí. Ele não precisava de esteroides de unicórnio. Pra vencer um bruxo de 14 anos. O maior feiticeiro do mundo não consegue matar uma porra de um bruxo de 14 anos. Mas é... Caralho, o maior feiticeiro do mundo consegue ser mais novo que o frango, né, cara? Olha, é mesmo. Porra, frango, o que você fez da sua vida até agora, então? Você não é o maior feiticeiro do mundo. Quantos bruxos você derrotou? Cara, eu posso ser o maior feiticeiro do mundo, mas... Um dia eu serei a maior voz do mundo. Parabéns. Então, sonhar não custa nada. É meu objetivo de vida. tem uma voz grossa, quem sabe? Que caralho! Tipo, o estilo de vida. O estilo de vida é uma voz grossa, né? É isso aí. Começa a tomar hormônios, frango. Mas infelizmente eu não encontro esteroides de unicórnios pra vender aqui em São Paulo. É. É, se alguém souber onde eu encontro, eu fico agradecido. Quem sabe fazer minha voz ficar melhor, né? Vai, né? Ou não, muito pelo contrário, né? Que merda de... Sua voz é muito propícia, frango, pro seu futuro. Caso você não dê nada na vida, você pode rodar bolsinha na esquina e nem vai precisar ficar forçando a voz, né? É natural. Eu posso virar atendente de telesexo. Eu me livro. Também. Então, o que você tava falando do Silmarillion, Peixe? O que, antes do telesexo? Bom... É, antes do isso. O pessoal fala que é o livro mais chato do Tolkien porque ele não tem uma narrativa linear, digamos assim, né? Fica trocando de personagens o tempo todo. É um livro muito longo e com um caralhau de personagens, cara. Ele nem teria como ter uma narrativa linear, porque como ele foi reorganizado depois, é só pequenos trechos do que o Tolkien escrevia, que o Christopher lá reorganizou, nem isso, teria como. Cara. Essa coisa também. Mas... esse foi o livro que o cara ficou a vida inteira dele escrevendo literalmente. E nunca terminou. Foi um livro, né? Era um monte de papéis espalhados por tudo quanto é lugar. Que ele levou 60 e poucos anos escrevendo. E o filho dele, depois que ele morreu, pegou: ó, vou organizar aqui de uma forma que seja passível de se tornar um livro. Exatamente. Então, outro livro nesse estilo que você estava falando, eu fui na livraria e eu comprei a nova versão do Hobbit, né, comemoração de 75 anos, para reler. E lá também estava vendendo um do Tolkien chamado Os Filhos de Húrin. É. Eu li a sinopse, eu vi que tinha algumas coisas a ver com a Primeira Era e tal, achei interessante, comprei. Só que o Bruno estava me dizendo que é uma merda o livro. Eu achei chato. A parte que eu menos gosto realmente do Silmarillion é justamente o capítulo sobre os filhos de Húrin. Né? Então, esse foi o único livro que eu não comprei, justamente porque é uma narrativa mais extensa de um capítulo que eu já não gosto. Porque um conto triste pra caramba, é um conto de idiotice, né? É um conto de burrice e É uma lamentação do Exato. Início ao fim. É a maior obra do Tolkien aqui, fora Senhor dos Anéis. É, o maior conto do Silmarillion é essa parte. Mas... quer dizer que eu me fudi, então, né? Mas, como eu sou burro, eu não gosto desse livro. Eu pulo esse capítulo de Húrin sempre que eu leio Silmarillion. Apesar de que tem coisas importantíssimas ali. Sim. Da história. Mas você já leu? Eu não li o Filho de Húrin, porque é uma narrativa extensa de um conto que eu conheço do Silmarillion. Né? Tem uma versão resumida disso, no Silmarillion. Ou seja, o frango se fudeu, né? Gastou R$70 com um negócio que ninguém gosta. Que bom, que né? Que bom. Você é o dono do site, cara. Dinheiro você tem. Eu vou esperar tirar minhas próprias conclusões, porque assim... eu tava vendo, eu acho que o Hobbit, que eu tava falando antes da gente começar a gravar, o que mais cativa na história é a simplicidade dele. Ele é completamente diferente do Senhor dos Anéis, é uma história simples, ela é linear, ela não é confusa, qualquer um consegue entender, talvez pelo fato de ter sido escrita para um público mais jovem, né, que era os filhos do Tolkien, e os filhos de Harry, pelo que eu li, é o extremo oposto. Enquanto o Hobbit é uma saga épica, os filhos de Harry é como se fosse um drama, né, uma tragédia grega. Inclusive, há várias... eles comparam bastante esse livro com o Édipo, né? Sim, tem muito ponto em comum, realmente. Com Édipo, com Sófocles, com todos os autores gregos, assim. É, uma tragédia grega é uma moderna. É um bom meio de explicar. Uma tragédia grega e chuva. Exato. Eu achei que talvez pudesse ser interessante. Bom, eu vou ler quando eu terminar de ler o Hobbit. E eu adoro a pronúncia do frango, cara. Hobbit? Cara, fala de volta, frango. O Hobbit? Isso. Obrigado, cara. O Hobbit. Cara, você tem que ter um... sempre que eu leio isso, eu não consigo imaginar alguém falando Hobbit. Tem que ser o Hobbit. Hobbit. É, poético. É bonito. E você, Arthur? O que você já leu do Tolkien? Se é que você sabe quem é o Tolkien. Olha que filho da puta! Eu não sei, cara, ele tá tão quietinho aí. Fala mais, cara. Tô com medo de se solta, negão. Ilúvatar deu os dois ouvidos para escutarmos, cara. É, de acordo com o Legend of Zelda, as orelhas dos elfos são pontudas para eles ouvirem melhor os deuses. Melhor, exatamente. Isso não influencia porra nenhuma, de forma né, cara? Nenhuma, mas... É, mas o Miyamoto é burro. Então, por favor, prossigam. E aí, Pandora, você tá vivo ou você tá indo espancando a sua irmã de um pipi? Mas eu tô quase dormindo aqui. É, somos interessantíssimos. Ah, é, somos interessantíssimos? A gente te convida pro podcast. A gente promove a sua primeira vez. E você retribui. Não, a primeira vez dele, ele pode ter promovido algum irmão mais velho, pai dele. Que... Algum tio? Tio? Eu não promovo primeira vez de marbado nenhum. Bom, então, já que o Arthur tá quase dormindo, acho que agora a gente pode falar dele. Não. E o Marcelo também não existe. Marcelo, né? É. Ah, verdade. O Marcelo. Valeu, né? Muito legal dessa parte. Bom, você disse que não gosta de Tolkien, mas tudo bem. O que você já leu do Tolkien? Fala aí. Abre seu coração para nós. Bom. Eu já li o Hobbit. Muito bom, muito bom. Bom maneiro. Ele é situado em um tempo entre o alvorecer das fadas e o domínio dos homens. O livro segue a busca do Hobbit caseiro. Ele era tá lendo a sinopse do site em português de Portugal, ele, cara. Ele abriu o site da Valinor, tá ligado? E tá lendo a sinopse de... Mas que filho da puta mesmo vocês. Cara... O que eu digo do Tolkien, assistam os filmes, é bonito. Ai, caralho. O meu conhecimento mais íntimo. O conhecimento meu mais íntimo com o Tolkien é com os filmes. Imagens bonitas. Imagens bonitas da Nova Zelândia. É por isso que eu não quis dar a palavra pra você, porque você ia falar merda, né? Seu filho da puta. Oh, alguém viu a propaganda da Nova Zelândia lá do avião? Eu. Puta, que foda aquela propaganda, cara. Olha, o foda é quando o Peter Jackson, eu não lembro se é ele, mas ele pega o anel e usa ele. Eles estão capitalizando o máximo possível, porque ninguém sabia que porra de país era aquele, né, cara, antes do filme. Ninguém sabia nem que existia aquele país, né? Cara, você sabia que tem mais cabra do que gente na Nova Zelândia? Mas isso é culpa dos fazendeiros neozelandeses. Cara, mas eles mudaram até o nome de uma cidade, cara, pra condado lá, pra fazer promoção do filme, cara. Estão fazendo umas moedas agora. Você sabe? Com as imagens. Caralho, cara, moeda. Vai virar a moeda do país, né? Vai. Você sabe que construíram um golo gigante lá na Arda. Um golo gigante? Deve ser lindo, né? Você chegar no país e ter um golo de 15 metros de altura. Te esperando. Porra feia do caralho. Bem-vindo, precioso. Você percebe que eu... nos tem o nosso precioso. Venham ver nossas preciosas cabras. Você percebe que seu país é uma bosta, também tem que se promover a partir de um filme nerd e pelo fato de ser mais cabra do que gente, né? Parabéns pelo filme. Parabéns, por que a Austrália não vai... Por que a Austrália não anexa de uma vez a Nova Zelândia, né, cara? Cara, você anexaria um irmão que tipo... Cara, pra ganhar dinheiro com o Senhor dos Anéis, cara. Só por isso. Foda-se as cabras, cara. Ia vender leite de cabra também, cara. Cara, eu acho que a Nova Zelândia merece uma salva de palmas. Ganhou um prêmio de país bosta. Perdeu pra Nova Guiné. Palmas pra Nova Guiné. Bom, voltando ao assunto principal... agora a gente pode falar dele, O Senhor dos Anéis, A Saga do Anel. A obra mais conhecida do Tolkien, a mais adorada, e eu diria que a mais foda também, né? Porque, porra, é épico, né? Não tem outra palavra que possa descrever melhor. Tem, cara, tem sim. Chato pra caralho. Não, tá bem, quem leu o livro do Senhor dos Anéis? Eu li também, cara. apesar de eu ter dividido em alguns capítulos. Então, vocês conheceram o Senhor dos Anéis pelo livro ou já tinha saído o filme já? Não, pelo filme. Eu conheci pelo filme também, eu não conhecia antes. Eu li, é muito bom. Vocês querem que eu dê uma sinopse básica do livro? Sinopse. Eu tô zoando, cara. Não. Você pode abrir o site lá e dá. Ele abriu a Wikipedia de novo e ia começar. Só que... Pega o livro, pelo menos, lê a orelha do livro, assim, que tem a sinopse básica dele. Cara, eu acho que até a orelha do livro consegue ser entediante, né? Cara, é que na verdade, tipo, é um livro bom, é, cara, ele é bem escrito, é, ele é amassante também. Esse é o problema dele, ele é demais, cara. É que quando eu tava conversando com o Frango agora há pouco, ele fica um capítulo inteiro pra dar porra de um guisado de coelho, cara. Eu não quero saber que guisado a porra dos hobbits fazem lá. Eu não quero saber a rixa do sacola com os bolseiros, cara. Tá entendendo? Ele se atém a uns detalhes, tá, assim. É, uns detalhezinhos, cara. Ele fica lá mó tempão apunhetando esses detalhes, velho. Demais, cara. Mas ele podia fazer isso sem problemas, mas ele dedica muito tempo àquilo, entendeu? Ele dedica muito tempo àquilo. Eu comecei a ler o Senhor... Eu li o Senhor dos Anéis com a primeira edição lá dessa... primeira edição do livro aqui no Brasil. Uhum. Eu ouvi falar, né, eu já conheci o negócio de RPG, ah, então esse é o cara que deu origem ao RPG, então eu vou ter que ver. Aí eu fui ler a porra do livro. Comprei o primeiro livro. É de ouro, né? É de ouro? É de ouro. Aí eu comprei o primeiro livro. É um livro chatíssimo, cara. Eu li forçado a primeira. Aí... Eu não sei como vocês não, abram, é chatíssimo, pensar. Cara, descritivo demais. Eu não diria que é chato, cara. Eu diria que assim. O Paulo, só não é legal. Ele é muito legal, só que não. É, ele é muito bom, só que não. Aqui, uma breve sinopse aqui. Vai. A história de Senhor dos Anéis ocorre em um tempo e espaço imaginários. A terceira era da Terra-média, que é um mundo inspirado na Terra Real. Não só. Mais especificamente, segundo Tolkien, numa Europa mitológica habituada por humanos e por outras raças humanoides, elfos, anões e orques. Tolkien deu nome a esse lugar. Muito bem, obrigado, Marcelo, por essa sinopse. Que foi tão chata quanto a descrição de Senhor dos Anéis. Mas aí que tá um ponto. Eu comprei. Deu mais de um ano, eu deixei esse livro. Eu li o livro e deixei de lado. Deu uns 2 anos depois, eu vi numa livraria os outros 2 livros, numa promoção. Tipo, 2 por R$15, uma coisa assim. Aí eu, foda-se, eu tenho o primeiro, vou comprar esse aí, tá baratinho, vou usar pra escorar a porta, eu não sei. Aí eu li, os outros 2 livros já são muito bons. O Tolkien, ele abandona um pouco a descrição mais verborrágica dele e começa a sentar a mão um pouco na ação. Então, é que assim, eu não acho o livro chato. O Tolkien, ele pode não ser um grande escritor. Eu acho que ele era, assim, mas O Senhor dos Anéis pode não ter sido a sua melhor obra, mas ele pode ter sido a melhor obra que definiu o universo da Terra-média. Eu acho que o Tolkien é muito mais um gênio por ter criado esse universo do que por ter escrito os livros. Tipo George Lucas. Cara, a genialidade do Tolkien, eu digo, não tá nem no mundo que ele criou, mas sim na língua, cara, no Quenya. Porque, como ele era linguista, né, cara? Cara, ele conseguiu criar, ele já tinha bases, né? E não foi só uma língua criada, assim, ao acaso. Ele realmente fez a junção de fonética, de tudo assim, com base. A história da língua. A história da língua. Isso, pra mim, a genialidade do Tolkien tá nessa criação da língua do Quenya, né, que diz, né? Do élfico. Tá ali. Nem tanto na criação dos mundos também. Mais na criação da língua do Zé. Só que assim, depois que você leu os outros livros e eu comecei a gostar dos outros livros, aí eu voltei pro primeiro. Aí eu curti o primeiro livro. Mesmo com. Até no livro, mesmo assim, todas as descrições idiotas, eu comecei a gostar dele. É que você já estava maduro. Eu já estava amadurecido. É porque eu já saquei como é que é o estilo do cara. O estilo do cara é aquele mesmo. Então, eu acho que você, pra ler Tolkien, pra ler O Senhor dos Anéis, seria mais interessante você começar pelo Hobbit. Acho que a melhor introdução do universo do Tolkien é o Hobbit, porque ele é um livro que tem o melhor andamento, qualquer um consegue ler. Se mas deixar, eu acho foda a pessoa começar pelo Hobbit, porque ele vai chegar no Senhor dos Anéis e vai se deparar com uma coisa completamente diferente do que ele acostumou ali no Hobbit, cara. Ele vai, porra, vai dar de cara, caralho, mas que coisa chata do cacete. Mas o fato é esse, o Hobbit, ele é tão curto, tão pequeno, que a pessoa não vai se acostumar, entendeu? É mais uma introdução mesmo, um prólogo, talvez. Tente encarar o Hobbit como um prefácio do Senhor dos Anéis, um prólogo. Acho que... um prefácio legal, um prólogo legal. E mesmo... É, um prólogo legal. Acho que... Mesmo esse prólogo, né, cara? Se pensar, é um livro infantil, mas ele é curto pros outros livros do Tolkien, né? Se for pensar que é um livro infantil, ele é imenso. Sim. Porra, é 250 páginas, né, cara? É, bom, tudo bem, foda-se. As crianças antigamente não tinham televisão aí, direito. Assim, eu acho que... tinha TV Globinho, tinha que... Hoje em dia eu tava pensando... Os, a gente também não tem, né? Tolkien, tava pensando que os filhos do Tolkien deviam ser meio crânio, né? Porque ele ter escrito crânio ou não, tudo bem, o livro é simples, é, mas... Não é, cara, um ponto de... Eu acho que os moleques nem leram aquela porra, cara. Eu falou, ó, pra você. Falei, ah, valeu, pai. Jogaram no canto lá e sei lá, pro seu. É, foram jogar Call of Duty. Call of Duty, é. Soltaram o canto de... Mas tem um negócio. Na verdade, não posso acrescentar. Você vai ler da Wikipedia, mas... ou você vai. Não, não. É, de autoria própria. Autoria própria. O. Não, isso que estavam falando aí. O costume antigamente, por não existir TV mesmo, a pessoa lia mais, as pessoas aprendiam a tocar piano, né? E você, na Inglaterra, acho que é um dos livros mais lidos por crianças é O Senhor dos Anéis. O Neil Gaiman mesmo eu disse que leu quando era moleque. Tinha 7, 8 anos de isso idade. Isso na Inglaterra era um costume, né? Você, quando moleque, a criança tinha uma certa idade, você dava O Senhor dos Anéis ou O Hobbit pra ele. Era tipo uma iniciação literária. Né? Aqui a gente dá como da... O Neil Gaiman disse que leu com 7 anos. É um costume deles. É, é por isso que o Neil Gaiman virou um velho perturbado e escreveu o Sandman, que eu acho a maior chatice do mundo. Cara, eu achava isso, eu não acho mais. Cara, Sandman é genial, cara. É genial, claro, sério. Eu achava isso um tempo atrás, daí eu li de verdade e não é, cara. Ô, Marcelo, você tá falando mal de Tolkien, mas você tá aqui Neil Gaiman, né? Você é uma bicha, é isso que você quando é, eu falei, embora. Quando eu falei mal de Tolkien, tem isso gravado? Eu não sei, pô. Tenho gravado. Não tem. Perdeu. Não, cara, mas não vamos falar de que Sandman é foda, cara. Tudo que ele criou ali, a mitologia que ele criou. É genial. E tem uma grande homenagem a Tolkien, assim, também, né? Sim. Cara, você tava lendo Tolkien na Wikipédia. O que você vai falar de homenagem a Tolkien? Vai embora. Você é um herege. Tô cometendo uma heresia. Uma heresia. Uma heresia, é, né, frango? Bom, tá. Vamos continuar e acho que agora a gente podia falar um pouco dos filmes, né? Pra vocês, qual o momento mais foda dos filmes do Senhor dos Anéis? Peter Jackson com certeza fez um trabalho muito legal adaptando o Senhor dos Anéis, agora tá adaptando o Hobbit. Acho que cada um podia falar a cena mais foda do filme e do livro, dos livros. Vai ser legal a gente fazer isso. E se não for também, foda-se, a gente edita depois. Vence, começa você, sua vadia. Ele... Ah, eu? Ah, tá. É o momento mais foda dos livros. Tá bom, o que eu acho mais foda dos livros é quando... Ah, sim, a luta do rei Fingolfin, né? Contra o Morgoth. Foi o único cara, assim, de todas as lendas do que encarou mesmo ele na porrada. Ele foi lá na fortaleza do Morgoth lá no norte, chamou ele pro pau, aí o cara veio. Agora imagina que o cara devia ter uns 7 metros de altura com um martelo do tamanho de um... do peru do Kid Bengala. Aí... Ou seja, grande pra grande caralho. Preto. Pra caralho. Quer dizer, isso eu já não posso dizer que eu nunca vi, né, mas... Cara, se você olhar pra qualquer lado, você vai ver o peru do Kid Bengala. Ele não precisa nem estar perto, cara, ele pode estar muito longe. Mas de qualquer forma, o rei lá, o Fingolfin, chegou, ó, vamos... Você é um covarde, é um cuzão aí, vem pro pau. E o cara veio. E a descrição é muito boa. Cada passo que o cara, que o Morgoth dava, tremia a terra. Aí ele chegou lá em cima com o martelão dele, o Grond, o martelo do mundo subterrâneo. Chegou e começaram a lutar. Cada martelada era um rasgo no chão. Um buracão feito no chão. Vai a luta vem. O cara foi ferindo, deu 6 ferimentos no Morgoth, mas ele acabou perdendo. Aí veio uma daquelas águias, filha da puta. Na hora, o Morgoth catou o corpo dele, partiu em pedacinhos e ia jogar pros lobos. Aí a águia veio, deu uma ferida na cara do Morgoth com as garras dela, catou o corpo e levou embora. Eu achei essa parte muito foda. É um cara, um elfo, devia ser... Aqueles elfos do Tolkien eram grandes, devia ter, 1,80m, vamos chutar pra cima. Contra um sujeito de 8 metros de altura, sei lá. Um cara que gigantesco. Tanto que aquele... sabe aquele Ariete do filme? O Ariete, que eles usam pra destruir a porta lá de Minas Tirith. Eles deram o nome do Ariete do nome do martelo do cara. Grond. Tanto que eles gritam no filme, Grond, Grond, Grond. É o martelo do cara. Então você imagina da porra do martelo que era. Só pra vocês terem ideia, como o próprio Spade já disse, era um martelo que era feito do mesmo material da benga do Kid Bengala. Então, causa muito estrago, tanto quanto vai, quando vem. Eu não conheço em primeira mão, mas... Mas segundo a Bruna Ferraz... E segundo o Marcelo também, né, que gosta desse tipo de coisa. Agora a minha parte favorita... Nossa, eu sou pai e o Kid Bengala juntos. Rapaz. Minha parte favorita dos filmes, blá blá blá blá. Ah, a luta contra o Balrog, né, cara? O Balrog, né, cara? Achei aquele bicho. Puta, achei muito foda aquele bicho, cara. Cara, você pensa que ele era um dos sete Balrogs? Balrogs. E provavelmente nem era o mais fodão. E você vê como é que as pessoas, os elfos, os homens, eles são uns bostas na época do Senhor dos Anéis, né? Porque na época do Silmarillion. Tinha cara que encarava Balrogs na mão, sozinho. Sim. E vencia até. Isso os maias, né? Que não, era tipo a raspa do tacho. Não, Glorfindel. Né? O elfo Glorfindel derrotou um Balrog na queda lá de Gondolin e tudo mais. Tinha elfos que eram capazes de encarar uma porra daquelas. Os atuais não são capazes de fazer. Nem de olhar torto pra ele. Os atuais são capazes de parecer com o cara do Piratas do Caribe. Orlando Bloom. Os atuais são Orlando Bloom, né? Então você vê como é que teve uma decadência, né? Essa luta é foda, né? Até porque é quando o Gandalf, depois da luta, é quando ele volta como Gandalf o Branco, sim, né? Ele passa um af na roupa dele, né? Ele volta branquinho e... Volta branco. Ele passou o verde. Se branco fosse Plim. Assim. Ele canta a musiquinha. Plim. Mas é interessante também o período que ele fica naquela espécie de limbo, né? Pra se tornar o Gandalf. É que ele volta pra Valinor, né? Volta pra Valinor. E é legal lá, a passagem de tempo é diferente, né, cara? Tanto é que ele volta e tá meio perdido pra cá. Porque lá é como se tivesse ficado alguns centenários. Ele fala que aprendeu muita coisa, esqueceu muita coisa. Reaprendeu coisas. Então, a batalha dele com esse Balrog é muito foda. Né? E os Balrogs têm asas, viu? Balrog tem asas, só pra explicar. Que é uma velha polêmica nerd, se os Balrogs têm asas. Eles têm, exatamente. Eles têm asas, sim. Eles têm asas. Como assim? Por que alguém Porque diz os que livros não são muito específicos se eles têm asas. Os livros falam assim, ele abriu sombras como asas, então ele não fala claramente que tem asas. Então, os cuequinhas de Mithril, eles se dividem. Os cuequinhas de Mithril. Se dividem entre ter asas ou não. Ou não. Cara, como eu li o filme, eu li o livro depois de ter visto o filme, eu já imaginei ele com asas, então foda-se. Tem asas, cara. Se o Peter Jackson falou que ele tem asas, ele tem asas, então. Exatamente. Se foi a Arwen que salvou o Elrond e o Frodo, então não foi o Glorfindel, foi a Arwen. Filha da puta. E você, Bruno? Que cena você acha foda do livro e do filme? Do livro e do filme. Do livro, cara, tem duas cenas do Hobbit, principalmente. É, qual foi a cena do livro que você assistiu e achou mais legal? Eu assisti, a cena do livro que eu mais gostei, que eu assisti, assim, foi a do... A primeira é quando o Bilbo, ele cai lá na toca do Gollum, que ele acha o anel e faz aquela batalha de MCs contra o Gollum, cara. Aquela batalha de trovas eu acho muito legal, cara. Eu acho muito maneiro que um fala uma coisinha e o outro fala. Tipo, é bem infantil, cara. Mas é muito legal. Eu falei, caralho. Tipo, quando eu já li aquela porra, eu já era mais velho, né? Esse eu aqui, tipo, tô achando maneiro. Imagina criança que lê isso aqui. Cara. Eu acho muito legal. E a outra, cara, é a batalha dos cinco exércitos, cara. A batalha dos cinco exércitos são os Vargs, as águias, os orcs, os humanos e os elfos e os anões. E deu mais que cinco isso. Que as águias não estão. Tire as águias. Só os Vargs e os Orcs de um lado. Os Vargs, pra quem não sabe, são os lobos gigantes que eles montam e fazem como um cavalinho, como pônei. No Hobbit eles falam, os Vargs. E eles falam. Praticamente todas as criaturas do Hobbit falam. Até os Trolls, que no filme são burros, eles também têm consciência, falam. E tem nome de gente. Roberto. É muito bom. Todo mundo tem os nomes escroto pra caralho. É o Wilbert e o... É o William, Bert e o... É, cara, tipo, porra, todo mundo tem nome escroto, daí os caras tem lá, é Roberto, Guilherme, né, cara? Chamado Roberto. Mas a batalha dos cinco exércitos eu acho muito legal, como é contada, porque ela é rápida, ela é uma coisa que não foi esperada, ela foi algo, tipo, repentino. De repente os orcs desceram a montanha, era Baal, como era da montanha? Era Baal... A montanha é solitária, cara. Ah, não, eles eram da outra montanha. Era... Ai, caralho. Eram nas colinas das névoas, se não me engano. Isso, eu esqueci o nome da montanha agora. Eu não lembro o nome da montanha, foda-se. Que eles descem a montanha junto com os Vargs. E, tipo, é repentino, cara. Porque fazia tempo já que as raças não se aliavam, né? Desde a Segunda Era, se não me engano, início da Segunda Era. Eles não se aliavam. E ele foi algo repentino, cara. E todo mundo também ficou meio cabreiro, porque ninguém sabia quem que ia pegar o tesouro, né? Cada um, na verdade, queria uma parte pra si. Os homens do lago queriam uma parte do tesouro, os elfos também. Todo mundo queria reclamar uma parte, mas no final acabou todos amiguinhos e contentes. Porque o livro tem essa mensagem bonita. Exatamente. Cara. Que Hobbit é legal. E dos filmes, deixa eu pensar numa cena que eu curto dos filmes, cara. Putz. Ah! O monólogo do Gollum, cara. Eu gosto muito daquele monólogo do Gollum, cara. Pra mim aquilo lá sim mereceu ganhar o Oscar, mesmo sendo uma animação, que tinha um ator por trás, né, fazendo, mas aquele monólogo do Gollum, ele é muito legal. Ah, cara. Sim, ele discutindo com ele mesmo, se ele mata os caras, se ele fica amigo dele. Que ele mata ou não, cara, aquele monólogo é muito foda, toda vez que ele muda realmente as expressões faciais. Cara, aquilo lá pra 2002, assim, cara, a qualidade daquela CG lá não é pra qualquer um fazer, assim, entendeu? E a direção também foi muito legal, né, cara? Porque muito legal. Porque ele alternava, assim, as câmeras, né? A visão do... E a expressão facial dele, você via o suor escorrendo, assim, cara, conforme ele tava pelo espírito do anel, digamos assim, quando ele não tava, né? Cara, aquilo ali, aquela cena é muito foda. Eu prefiro mil vezes aquela cena do que as cenas de batalhas. Não que eu esteja falando mal das cenas de batalhas, são muito bem feitas, legais pra caralho. Mas aquele monólogo é sublime. Quando era o Gollum contra o Sméagol. Gollum contra o Sméagol. E também a hora do quando nascem os Uruk-hais também é legal. Que vai descendo assim a câmera por dentro da... Aquela, que daí eles tiram da terra assim. E os Uruk-hais em si são legais pra caralho, sim, né, cara? Eles saem daquela gosma escrota lá. Aquela gosma ali da terra e bota a mão na cara deles, assim, com a marca da mão branca, assim, cara, é muito legal. É foda. É muito foda aqui. É os orcs motherfuckers, né? Orcs motherfuckers, cara. Orcs tunados. Orcs do Pink My High. A carne entrou de volta no menu, rapaz. Aí eles começam a comer os outros. É. Eles estão correndo atrás do Frodo. Get the Hoffling! É muito legal, cara. É basicamente isso. E você, Arthur? Quais são as cenas preferidas dos livros e do filme? Ou só do filme, se você não leu os livros também? Eu não li nenhum livro ainda. Por incrível que pareça. Então fala aí uma cena do filme que você gostou, se é que você também assistiu o filme. Eu acho que foi a parte do das duas torres onde o Denethor ia queimar na fogueira o filho dele, o irmão do Boromir, que eu não me engano o nome. Faramir. Faramir. É, Faramir. Ah, é, ele fica só doidão que... e vem queimar o filho. É, daí. E o próprio Denethor ia se queimar, ia se pegar fogo junto com ele. Só que daí o Pippin chega, tenta intervir, pra quando vê o Denethor já se torrou tudo. Eles entram lá no lugar, né? Aí, cara, você. Não, uhum. Meu filho vai morrer, vou morrer junto com ele. Aí eles tiram o cara que tava agonizando lá na cama e só fica o Denethor lá. O Denethor se queima todo. Ah, acho que Pô, essa parte é boa, cara. Já. Tem um monte de gente que deu risada no cinema. Filhos da puta. Cara, já que é o turno, o Arthur não vai falar do livro, cara, deixa eu só falar que eu lembrei agora, no começo do... logo no início do Silmarillion, quando você tá contando a origem do mundo, a origem dos deuses, assim, que tipo, cara, aquilo lá parece a Bíblia, assim, a descrição, cara, tipo, muito legal, o jeito que descreve da canção do mundo, como que vai surgindo. Cara, aquilo lá também é muito legal, cara. Que das águas surgiu o humo, que as canções ainda berram, é baixo, uma coisa assim, é que na... O único lugar que você pode escutar a canção primordial, aquele início também é das águas de Umbro. E a tentação do Morgoth também é legal. Quando ele para e pensa, pô, por que eu tô fazendo a mesma coisa que esses caras aqui? Por que eu tô cantando? Por que não pode ser eu que vou mandar essa porra toda? É, eu tenho capacidade, eu sou mais forte de todos. É, eu vou mandar. Eu vou mandar essa porra. Daí ele mais filha da puta, né, cara? Tipo aquele criancinha que quando... os piazinhos menor constrói o castelo, ele vai dar aquela descuida, tá ligado? Ele é bem desse tipo, todo mundo constrói os negócios assim, cara, ele vai e destrói. Tudo, ele vai e fode com tudo. O cara faz uma montanha, ele vai lá e derruba. O cara faz um mar, ele vai lá e enche o mar de... faz o mar vazar. Exatamente. Aquilo lá é muito legal, e aquilo ali, e ficou eras naquele conflito, aí, né, aí, cara? Aí os caras estão se fudendo e eles chamam quem? O irmão grande. Tukas, o valente. O cara que é mais fodão na porrada. Ele que faz o... é o Morgoth que faz a dissonância, né? Na grande questão. E ele tenta os outros caras, né? É aí que ele tenta um monte de espíritos também pra se aliar a ele, né? É tipo o Satanás tentando Jesus no deserto, cara. E juntando sua legião de anjos caídos. Juntando a legião de Sauron, anjos caídos. Maia. Sauron, a Ungoliant, que é a mãe da aranha lá. O Balrog. Toda a galerinha do mal. E as aranhas também falam. Elas aceitam provocações. Elas fazem provocações, cara. É muito estranho o Hobbit. Quero ver se vai ter esse no cinema, cara. O Frodo, cara, xingando as aranhas, elas ficando bravas. Eles falando, assim, os trolls falando, fala tipo, chamando o Guilherme, o Will, tá ligado? Will. Ô, véio, chega aí, velho, vamos lá. Você tenta tomar uma beira, Zé? E você, ô Arthur, ou melhor, e você, Marcelo? Que cena foda do filme você tá se lembrando? Bom, o filme é muito bom, muito bom. Ele vai ler a Wikipedia. Esse é um bom filme. Abriu um resumo do cinema em cena aí, Marcelo, valeu. Eu só assisti o primeiro filme, eu não me lembro muito do primeiro filme, mas eu gosto quando sobem os créditos. Pra parte menos cansativa do filme é quando sobe os créditos. Esse ano eu peguei, cara. Eu baixei as versões estendidas pra assistir. Eu comprei todas. Então, eu tenho que comprar ainda, cara. Eu não achei. Não tinha oportunidade. Tava uma promoção lá também na. Cara, mas vai dar. Lojas americanas. Tem que ser guerreiro, cara, pra assistir exatamente 4 horas e 5 do tempo. Ah, eu levei uma semana mais ou menos pra assistir todos eles. É, não dá pra assistir num dia, cara. Eu dormi assistindo o primeiro filme. Eu durmo mais ou menos no meio do segundo. Cara, vocês são muito hereges. Os hereges. Bom, mas assistir esse filme numa sentada só é embaçado, cara. Mas, cara, tipo, o Senhor dos Anéis a gente assiste mais. Eu assisto bastante ele pelos cenários, cara. Que é muito massa. Quando eles estão acendendo as fogueiras, assim, pra chamar os outros reinos, acho que no terceiro filme. pra chamar todos assim. E vai acendendo lá no fundo a fogueira, assim, as montanhas, vai acendendo a fogueira montanha. Aqui, acendendo a fogueira lá. Cara, aquilo é muito legal, cara. Até chegar em Rohan, assim, aquilo é muito massa. Puta, a cena da batalha, cara. Quando uhum. os cavaleiros de Rohirrim estão se juntando, aí os caras fazem aquele discurso. Então vamos lá, sei o quê, vamos lutar pra fuder. Aí... É muito bom, cara. É muito foda, cara. Só vê os orcs assim cagando de medo, né, cara? Que vem uhum. aquela rapaziada com os cavalos em cima deles. Atirem eles, puta merda, não deu certo. Fudeu. Não, cara, mas os próprios Nazgûs dão medo pra caralho, cara. Quando eles, tipo, principalmente a hora que eles estão os cavaleiros de Rohan cavalgando, cara, e eles passam sobrevoando, assim, pegando os cavalinhos, jogando pra caralho, cara! Tão fudido. Ou quando eles estão atrás do... Do Faramir lá de novo. É, o Frodo e o Sam estão chegando perto de Barad-dûr lá, pra jogar o anel, e eles estão sobrevoando, assim, tipo, cara, e eles peçam sobrevoando e os orcs marchando por baixo. E, caralho, cara! E tipo, eles quietos, assim, você não sabe que cagada que o Gollum vai fazer, né? Quando eu assisti o filme primeiro, né? Eu, tipo, não tinha ideia do que ia acontecer. Falei, caralho, cara, o que vai dar aí nessa merda? Porque o Gollum, ele é volúvel, né, cara? Você não sabe o que ele vai fazer da vida, aquele cara. Se vai uma hora ele vai pirar ou quando ele vai ficar... Quando ele tá são. Aquela parte também é bem legal. É isso. Cara, eu sei que tem uma parte que eu acho muito foda. A primeira coisa pro um filme, eu acho que a cena do filme mais foda é a da versão do diretor da boca do Sauron. Quando eles vão lá, o Aragorn, o Gandalf, o Gimli, vão falar com a boca do Sauron. E ele fala um montão de merda, que ele matou o Frodo, que não sei o quê. E aí o Aragorn começa a andar pra frente. E ele fala, e quem é você, seu bosta? O Aragorn puxa a espada e corta a cabeça dele. Cara, eu achei essa cena muito foda. É que ela é foda. Cara, e quando a boca de Sauron fala, cara... Isso no filme você tá falando, né? Cara, quando ele fala, cara, a gosma escorrendo assim, cara, aquela boca gigante que ele tem, velho... Aquela cena é foda, a maquiagem é muito bem feita aquela porra ali, cara. Vocês já viram essa cena da The Mouth of Sauron cantando aquela "Oh, you touch my la la la"? Vocês já viram, cara? Cara, é muito bom, cara. Você já viu, Frango? Não, cara. Cara, deixa eu te mandar aí. Cara, é muito bom. Anota os links, cara. Anota os links aí pra gente colocar. Que a cena é muito foda, cara. Ah, é claro, e tem o melhor de todos esses vídeos, que é o They Get in the House to Isengard. Aquilo é muito bom, cara. E tem aquele. The Hobbit. É aquele outro. Society of Vuvuzelas. Society of Vuvuzelas também, cara. Pra caralho. Mas tem o nacional, cara, que é o funk a montagem do anel. Aquele funk. Cara, aquele funk é muito bom, cara. É 9 anel pra lá, 7 anel pra cá, 3 anel pros elfos e 1 pra todos dominar. Ele tá dominado, tá tudo dominado. Cara, é muito bom. Bom, agora acho que pra terminar, a cena que eu mais gostei do livro, que eu acho muito foda, é quando estão todos Bilbo faz cagada, e os trolls pegam ele e os anões. E aí os trolls começam a brigar entre si, e é uma voz, né, que tá confundindo eles. E depois de tanto eles brigarem, eles ficam expostos à luz do sol e voltam a virar pedra. E na verdade era o Gandalf manipulando eles. Cara, eu achei isso muito foda. Quando eu vi essa página a primeira vez, eu falei, cara, esse velho tem respeito. Levando o ventriloquio. Esse ano eu vou levar o livro no cinema, fazer as comparações com as partes. Vou ficar lendo lá no escuro com o meu. Ficar lendo no. É. Pra fazer isso, se a adaptação está bem feita. É. Quero ver se a cor do manto dos hobbits vão estar iguais. É porque o manto. Já não tá, é né? Porque já o manto do Bilbo é sujo. Porque é um manto emprestado do Thorin. Ele não tem chapéu porque ele saiu correndo. Ah, cara, para se fuder. Uma puta que pariu, né, cara? Pra puta que pariu. É, eu sou um fã da porra do livro, mas cara, eu não vou ficar comparando passagem por passagem. Não chega, por... né, cara? Da porra dos livros com o filme, cara. Não, que idiotice. Não cheguei nesse estágio ainda, cara. É, que idiotice, cara. Vai ler o livro, cara. Vai ler o livro. Ali é um filme, não um livro, porra. Fala isso, o que vocês acharam, do que vocês viram do Hobbit até agora? Cara, eu tô achando interessante, tô gostando, cara. Eu pra falar a verdade, eu não tô acompanhando as notícias assim do Hobbit. Mas em base do que o Zé Ruela do Peter Jackson já fez ali com coisa, eu tô achando que vai ficar bom, cara. É, confiar no cara, dá. Já dá pra, dá pra confiar no cara, porque ele tem uma coisa que eu achei cartucho. Uma coisa que eu achei meio estranha é o fato de, tipo assim, o Senhor dos Anéis, que é uma coisa extensa, né, 1000 páginas, ele teve que enxutar em 3 filmes. Ah, e mas Hobbit, 3 filmes... E o Hobbit, ele fez 2 filmes, né? Um Hobbit, que é um livro bem mais curtinho, é, né? Não, 3 filmes. Vai ser 3 agora? É uma trilogia. Que eu pariu, pensei que era 2 e já tava meio puto da vida com ser 2 filmes. Mas eu acho que eles vão pegar parte do Silmarillion, cara. Eu acho que eu tenho certeza que eles vão dar uma enchida de linguiça, assim. Tipo, a própria parte do necromante, eu acho que eles vão mostrar a parte do necromante, cara. Então, eles vão mesmo porque eles contrataram o mesmo ator que faz o Smaug, faz o necromante no filme. Eles não iam contratar então vai ser isso mesmo, eles vão assim, encher essa parte de linguiça, assim, acho que eles vão. Cara, mas vai ser uma encheção de linguiça épica, cara, porque... Vai ser, cara. Vai ser porque, porra, é um livro que dá bem em um filme. Filme só, Dois já... Filme de 2 horas e meia, assim, dá... Dois é até passável, né, cara, mas 3 filmes, velho... Puta, merda. 3 filmes, mas vai ser isso, cara. O primeiro vai ser, que esse aí é o Unexpected Journey, o segundo é o Desolation of Smaug, e o terceiro é o Darren Back Again, né? Caralho, então, tipo, o primeiro vai ser até eles chegarem na Montanha Solitária, daí o segundo vai ser na Montanha Solitária. Daí provavelmente vai ter a Batalha dos 5 Exércitos ali, né? No terceiro, talvez. Caralho, vai ser uma... Não, mas o terceiro já, no terceiro já estão voltando, cara. Pelos nomes vão estar voltando. Puta que eu pariu, cara. Vai ser realmente... Eles vão ficar um filme inteiro, mas não tem nada, cara. Não tem nada. A volta deles é um capítulo. É um capítulo. Ele só conta por cima, assim. Eles passaram lá pela casa... Ah, pelo Elrond de lá de novo. Como o cara que fala com os animais lá. O Beorn. O Beorn, que passa de volta com o Beorn. Só fala isso. Tipo, eles nem não se atém em detalhes nenhum. Tem, cara. Passaram ali pro Beorn, passaram pelos Trolls de novo, Cataragrana que deixaram lá. Pelos Trolls, que eles veem os Trolls, é. Não tem como fazer um filme inteiro daquilo, puta, cara. Tá, merda. Bom. Eu acredito que o primeiro filme vai... O ápice do filme vai ser quando eles estão chegando na montanha. É, vem do dragão, eles vão entrar lá e ver o dragão. Vai acabar com o Bilbo de cara com o dragão, assim. Com o Smaug. É, com o Smaug. É Smaug, porra! O Smaug, caceta! Smaug. Aí eu acho que o segundo vai ser a batalha deles com o Smaug. E não tem batalha. E o terceiro cavaleiro. É só uma flechada no... É. Bom, e o terceiro, pelo que eu li, vai ser a volta dele. Acho que eu tava pensando, a volta dele não tá falando, não fecha porra nenhuma. A não ser que eles façam essa volta, daí que contem a parte do necromante, né, cara? Nessa parte que eles, né, fazem um flashback, assim, de como ocorreu. Vai ter muita inserção, cara, de coisa nesse filme. Imagina um filme inteiro de flashbacks. Vai ter praticamente um filme inteiro de flashbacks. Cara, tem que ser, cara. O que eles vão fazer no terceiro filme? Não tem o que fazer no terceiro filme, cara. Então, o que poderia dar certo era o primeiro filme terminar lá pela saga dos Trolls, né? Ele chegando na casa amiga. Aí o segundo é a chegada até a montanha. O terceiro é o... Quando eles matam o Smaug, quando eles estão voltando. Aí talvez desse pra fazer alguma coisa, mas... Ah, bom, cara, não tenho... Eu tenho que assistir o primeiro mesmo, pra ver onde é que vai terminar, pra poder dar uma... fazer uma boa especulação em cima dessa porra aí. Eu acho que... Eu gostei muito dos atores que eles escalaram. O único que eu não gostei foi o Fili, né? Que é aquele anão descolado. Ah, que parece um hobbit? Parece um hobbit, não? Parece um elfo? É, eu achei que os anões estão meio... Estão um pouco barbados pra anões assim. Pra ser anões. Não, tem dois ou três, mas No geral, eu gostei. O Thorin tá muito foda. Cara, o gordão lá é o Bombur, é o Bombur, né? O Bombur tá muito... Cara, era bem o que a gente imaginava ele, explicado. Era bem o que a gente imaginava ele. E o pai do Gimli também tá muito parecido com ele. Gloin. Gloin. Gloin, não. Gloin. É Gloin. Gloin. Mas é, cara, o Thorin não tem cara de Thorin, cara. Ele não tá, né? Não, tem. Eu achei que não. Achei que as barbas tá muito leve, cara. Tem uma barba mais... Tá muito ralinha aquela barba, mais, cara. Mais cheia, mais fodona, assim. Porque no Senhor dos Anéis, os anões têm umas barbas cheionas, cara. É isso que eu achei que ficou, cara, inconsistente. Achei esse é o negocinho que eu impliquei, mas o resto. Tá beleza. O Bombur que você falou tá ótimo, cara. Tá, cara, ele tá muito bem o que seria, cara. O que eu imaginava dele, ele tá ali. Pô, mas você pensar, né, que é 13 personagens principais, hein, cara? 13, cara. 13. Não, são 13 anões, né? São 13 anões, mais o Bilbo, mais o Ian, são 14, cara. Mó galera. Que pra caralho. A gente precisa ver como é que o Peter Jackson vai dividir a atenção em todo mundo, porque, querendo ou não, os anões precisam ter uma certa participação pra deixar implícita qual é a característica principal de cada um. É tipo seguir o livro, né? Seguindo o livro, o Bombur só faz merda. Só faz merda. Só faz gordice. O pai do... Ele vai ter que ser o alívio cômico, e finalmente, cara, eu vou poder fazer cosplay de algum personagem, cara. É de Bombur. Bombur, ou qualquer outro, cara. Finalmente tem um. Tem um dá pra fazer, é verdade. Tem um barbudo e gordo. É, tá ótimo. Quando me falavam pra eu fazer cosplay do pai da Titi, aí eu ficava puto da vida. O rei, o rei Cutelo. Qual deles? Eu nunca lembro. Qual que morre? Na guerra? Acho que o filho que... É o filho, filho, né? Acho que morre. É o filho. Morre uns três, eu acho. Dois ou três morrem. Além do... Cara, o Killy não tem... Eu tô vendo as fotos aqui. O Killy não tem cara de anão, cara. Eles falam que eles são os mais novos, né? Eles são os mais novos. São os dois mais... Ó, o Killy aí, como não tem cara de anão, cara. Pois é. Ele... Cara, quem que é o ator, cara? Ele parece o cara do... Eu achei ele parecido com o Garfield, cara. O cara que faz o Homem-Aranha. Cara de cuzão igual. Mas o Homem-Aranha do Garfield é muito bom. Ele respeita o personagem. Respeita o personagem, né? Respeita o... Marcelo, já que você tá indo embora, quer dar uma palavra final pro fã de Tolkien? Eu... Adoro todos eles. Vão tomar no seu cu. Minha expectativa pro Hobbit é alta. Eu acho muito bom, muito bom. Tô acompanhando tudo. Sou fanzaço. Sou fanzaço de carteirinha. Não, mas... Sim. Tipo, eu não detesto também. A Letícia gosta de Hobbit. Se bem que, né, namorada, a gente... Depois que você começa a namorar, você já não gosta tanto mais da namorada, mas... Eu gosto de Hobbit, então. E ela mora com você? Não tem, você não acha que tem um significado oculto nisso? É, então. De repente, né? Mas ela não mora comigo, não, mas. Eu uma... Sim, pode falar. Bom, então, eu acho que já que você tá indo, ainda já tá com quase 2 horas de gravação. Bom, acho que faltou a gente falar de muita coisa de Tolkien, né? Faltou a gente falar dos novos livros dele que estão pra sair. Talvez ter falado um pouco mais de outras coisas. Mas tudo bem. Faltou te falar de Tom Bombadil. Tom Bombadil, é verdade. É um saco, Tom Bombadil. É. Aí o que eu falei. Tá cantando e catando a mulherzinha lá da floresta. Cara, é um fanfarrão, cara. A Letícia gosta do Tom Bombadil. Ela ia gostar de participar desse podcast. Porra, pois é. Ela, a Mariane. Quando saiu o filme, a gente grava uma parte 2. Exatamente. Dois. A gente tá devendo parte 2 de um monte de podcast até agora, né? Todos, cara. Todos, a gente falou que ia ter parte 2. Todos eles teriam uma parte 2. Então vão nessa, seus putos. Olha o Zinho. Falou, Zinho.